Tá. Que o beat dual ele não é à toa. Se eu tô no baile, eu tô mó break e eu tô mó chave. Esse é pra poucos, não é pra todos. Adidas bounce, boné de lado, beca jogada. Deixo o revólver sempre na cintura. Sempre fumando meu gelo, sempre fumando a ervada mais pura. Eu falei que ia buscar e quando acertar, ninguém me segura. Depois de um tempo, os caras só viu o preto revoar de segunda a segunda. Eu mando ela, sobe e desce, aparece, desce e sobe. Tá doida pra pular pra dentro do meu camarote. Quer uma drag, bebê? Se envolve, que nós banca e come. Os D que tá virando o jogo, uma cota, aquela que é os bigode. Deixa que o bonde toca. Ela quer subir na garupa da meiota. Ela quer, não quer boy, ela só quer maloca. Tá se achando uma nave e procurando alguém que pilota. Deixa que o bonde toca. Ela quer subir na garupa da meiota. Ela quer, não quer boy, ela só quer maloca. Tá se achando uma nave e procurando alguém que pilota. Procurando alguém que fuma ice, todas preferem aquele que faz as folhas. Sobe e desce, nós investe, o que tu quer pede, tá com os D que faz a boa. Enjoada leva gulce na bolsa, de quebrado vou te fumando toda. Tá pelo baile sozinha, se tiver solteira é minha cota. Normalizando o money, sofisticação no meu transporte. Senta pro menor break, senta, visualizando o dot. Marrenta, fuma tudo e transa, não cansa até dar green no golpe. Maloca, toca 1200, no baile eu passo dando corte. Nós é o toque, é fuga nos bota. De camisa e sem cap, especialista pra qualquer rota. Passo a fase de teste, todas até que o meu bonde porta. Com as melhores no jet, monte e mostra que é mó gostosa. Joga, joga que o bonde banca, joga pros cara que conta as notas. Nós tá aqui te encanta, vai fazer você querer de volta. Sempre fumo minha planta, tem o perfume que ela gosta. Tá se achando uma nave, se tu moscar hoje o pai piloto. Deixa que o bonde toca. Ela quer subir na garupa da meiota. Ela quer, não quer boy, ela só quer maloca. Tá se achando uma nave e procurando alguém que pilota. Deixa que o bonde toca. Ela quer subir na garupa da meiota. Ela quer, não quer boy, ela só quer maloca. Tá se achando uma nave e procurando alguém que pilota.